Eis que vejo um cesto de frutos, o Senhor em sua voz me faz ouvir. Chegou o fim sobre o meu povo, mas os cânticos ainda vão fluir. Se esconde e o sábado não traz descanso. O coração do pobre responde em busca da verdade, um clamor profundo. Clama, ó terra, em lamento. A palavra do Senhor é vida. Buscando em meio sofrimento, teu amor, Senhor, é nossa saída. Fome de ouvir, sede de luz, correndo em busca, ou vem nos guiar na escuridão. Faz-nos ouvir a tua voz, em ti, Senhor, podemos descansar. A palavra do Senhor é vida. Buscando em meio ao sofrimento, teu amor, Senhor, é nossa saída. Português e worship, a chipa, cusque, guitarra.